Tem mais um ponto, irmão. Entre inúmeros que Deus vai falando com você, eu separei dois. Tem mais um ponto. Primeiro, contar os dias, que eu também exemplifiquei como degustar sem pressa. Que eu também exemplifiquei de, ao invés de romper adiante, parar para dedicar-se aos lados e à profundidade. Mas tem um outro ponto, liberação de perdão. Ninguém renova a alma se o tempo inteiro fica preso lá atrás. Fulano? Não, tudo bem. Ou, inclusive, hoje está fazendo 15 anos. Essa é o dia de hoje, 15 anos. Há 15 anos atrás, ele me deu o golpe e ele falou aquela mentira e aquilo arrasou com a minha vida. Eu perdoei, mas eu não esqueço. É essa data. Tem até anotado na minha agenda. O despertador até toca. Todo ano repete a agenda. Apareço lá, aniversário do tombo. Aquilo fica na alma do indivíduo como um ímã, como uma bigorna. Há quanto tempo você não ouve falar essa palavra, hein? Bigorna. Sabe o que é bigorna? Lembra bigorna, João? Bigorna. Eu lembro que meu pai tinha uma bigorna pequenininha em cima da mesa dele, que ele colocava como peso para guardar papéis. Mas a bigorna era grandona, né? Tinha um pedaço de uma ponta fininha, uma ponta grossa para trás, toda de ferro, né? A bigorna, aquele negócio pesado, amarrado no pescoço. Para andar é difícil, ou se cair na água, afunda. Tem gente andando assim com âncora, com bigorna, com grilhão na alma. Porque sempre que... Não, nem me fala desse jeito, nem me fala dela, nem me fala desse assunto. Nem me fala disso. Não, vestibular em tal lugar, não quero, nunca, não entro, não piso os pés naquele lugar mais. Não toco nesse assunto. É exatamente. E Deus quer que a gente libere perdão. Ô, irmão, como é gostoso andar leve, suave. Pode encontrar, pode não encontrar, pode topar no shopping, pode passar no mesmo quarteirão, no mesmo passeio, pode, em qualquer lugar, não tem limitação, não tem problema nenhum, eu não temo nada, eu não tenho problema nenhum, pode ligar, pode não ligar, pode passar, pode vir, pode não vir. O coração liberado pelo perdão liberado. Tem pessoas que não liberaram o perdão para o carro, irmão. Comprar o carro da Fiat. É, eu estou falando da Fiat, o Silvano trabalha na Fiat lá, não é porque é da Fiat não, é porque o irmão que me contou isso comprou um Ducato da Fiat. E o carro, no primeiro mês só deu problema, segundo mês só deu problema e não trocava. E até hoje ele fala, quando ele fala do Ducato, ele falou assim, nunca mais eu compro Fiat. Irmão, a gente tem que viver liberado das coisas. Pode ser que saia um carro novo, você vai comprar. Não, eu vou comprar de novo. E se der problema? Não, não tem problema. Vamos enfrentando, é outro carro. Tem gente, irmão, que fica amarrado nos sentimentos, nas coisas, nos medos. Medo, medo de tudo. Libera perdão. Quarta-feira nós liberamos perdão para o piloto. O piloto... da Gol, desceu e ele não sabia que tinha que pousar as duas rodas de trás, pousou uma só de trás. E o avião deu uma rabiada e deu uma balançada e por pouco não bate a asa no chão. E foi Deus que alinhou o aeronave de novo, porque ela já estava fora do prumo, ia despedaçar naquele pouso. Em tantos anos de voo, eu nunca vi uma aterrissagem daquele jeito. E agora eu não entro de novo num avião da Gol? Ah, moço, tá brincando, eu tenho que viajar. E eu vinha 13 horas de estrada, ou eu vinha 50 minutos de Gol. Eu vou de 50 minutos de Gol, ué, muito melhor. Não, não entro mais, estou com medo. Não, eu tenho... eu tenho muito receio. É prudência. Que prudência? Libera teu coração, irmão. Seja liberado com as pessoas, com os eventos, com as coisas. Não fica preso, amarrado. E aí, não saio. Eu conheço um senhor que é assim. Não, eu não saio mais. Ele envelheceu. Um dia Deus mostrou que eu estava assim. Ia viajar? Não viajar. Eu viajei 20 anos, eu não quero viajar mais, não. Eu cansei de viajar. E aí um dia Deus me pôs numa viagem com o pastor Edésio e me mostrou: você está perdendo oportunidades, porque você está amarrado nessa sua história. Eu viajei 20 anos. Você tem força, rapaz. Você tem vigor. Acorda, enfrenta a viagem em quantas horas for. Põe o carro na estrada e vai embora. Para de pensar nessa... Agora eu estou na fase de descansar. Deus falou isso comigo. Daqui a pouco você está com 45 e está um velho que não sai para lugar nenhum. Não, eu não dou conta de viagem mais. Irmão, nossa alma vai ficando sofrida com as coisas que a gente não pode porque não liberou perdão. Eu não estou criando uma doutrina, não, irmão. Liberar perdão da viagem ou da Gol. Não existe isso, não. A gente libera perdão é para pessoas, para vidas. Mas você entendeu bem o significado das coisas. Quando eu libero perdão, eu estou desobstruindo a minha alma. Renovei. Passei por cima. Aquela história já não me toca mais. Já não tem problema com aquilo mais. Eu liberei perdão. Mas não esqueça que o mais importante mesmo são pessoas. Muita gente amargurada, entristecida na alma, enrugada igual um maracujá velho na alma, porque não libera a vida de alguém. Eu e você precisamos renovar nossas emoções, nossa alma. Por último, renovação espiritual. A renovação espiritual, irmão, é tão simples, tão fácil. Zacarias 3, verso 14, diz assim: canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os juízos que haviam contra ti, lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, não temerás daqui em diante mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Diga comigo: renovar-te-á no seu amor. A renovação espiritual, irmão, ela depende de uma única situação. O profeta Zacarias diz a Israel: canta alegremente, Deus já exterminou os teus inimigos e nunca mais vais precisar guerrear contra eles. Foi isso que aconteceu, irmão? Nunca mais vai precisar guerrear contra eles? O profeta Zacarias está falando ao povo de Israel. Nesses dias, você liga a televisão e vê quem lutando contra os palestinos. Quem está lutando contra os palestinos, irmãos? Israel. E por qual motivo? Porque os palestinos querem um pedaço da terra e que eles dizem: não, é nossa, não vou liberar. Então parece uma incoerência com o profeta Zacarias, antes de Jesus. Como que Deus disse a esse povo que eles já estão livres? Como que ele já disse? Então o Senhor vem e nos ensina aqui, irmãos. A palavra profética do Senhor liberada, mesmo em tempos de guerra, de situações difíceis, é o suficiente para eu e você adorarmos e cantarmos alegremente ao Senhor. Adorarmos e cantarmos alegremente ao Senhor. Me perdoe, irmãos, eu falei Zacarias 3,14, mas é Sofonias 3,14. Sofonias 3,14. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel. Me perdoem pelo erro, não é Zacarias, é Sofonias. Porém, o texto que eu li é o texto correto da apostila. Canta alegremente, ó filha de Sião. Deus vem e diz: vocês terão muitos inimigos pela frente, mas adore sabendo que já venceram. Israel até hoje luta contra os inimigos, mas Israel tem, pode, deve cantar alegremente ao Senhor. Porque esse é o retrato da nossa vida. Deus não vai nos dar um ano assim, ó, 2007, nós não vamos ter problemas. Mas eu e você vamos entrar cantando alegremente. O Senhor nos fez vencedores. Esta palavra do Senhor, ela se cumpre na nossa vida. Porém, a circunstância é de adorar ao Senhor, mesmo no meio das batalhas. Esta é a forma de eu e você nos renovarmos espiritualmente no Senhor. Sabe por quê, irmão? Quem espera tem que fazer alguma coisa. Você já ficou numa fila por uma hora sem ter o que fazer? Você foi com pressa, não podia ficar ali parado, e entrou na fila e de repente descobriu que estava demorando meia hora, 40 minutos, 50 minutos, uma hora e meia. É um tempo perdido, meu Deus, esperar sem ter o que fazer. Mas se você tem que ir naquele lugar pela segunda vez, e você já sabe que demora, se você pensar um pouquinho antes, você diz, eu vou levar um livro, eu vou comprar um jornal, eu vou levar meu iPod, meu Walkman, eu vou ficar ouvindo, eu sei que demora, eu vou fazer alguma coisa, eu vou pegar a ficha da senha e vou medir o tempo, e enquanto eu espero, eu vou lá no banco, enquanto espero, eu vou lá na loja, enquanto... porque quem espera tem que fazer alguma coisa para esperar tranquilamente. Quem espera no Senhor tem que fazer alguma coisa para conseguir esperar tranquilamente. E a única coisa que se pode fazer quando se espera no Senhor é adorar ao Senhor. Mas eu precisava disso, mas isso ainda está acontecendo, mas Senhor, essa é uma luta ainda. Enquanto eu espero, eu vou te adorar. Não é uma coisa louca assim, esses crentes são loucos. Estão sofrendo, estão passando problema e eles obrigam a cantar. Tem que cantar, porque cantar é que... Não, irmão, não é uma loucura de desentendidos ou ignorantes, não. Senão, eu estou aguardando o momento em que Deus vai entrar em ação. E enquanto eu aguardo adorando ao Senhor. Porque Paulo diz em Efésios, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, quanto mais eu canto louvores ao Senhor, mais eu me encho do Espírito Santo. E quanto mais eu me encho do Espírito Santo, mais eu sou renovado no meu espírito. Diga para o teu irmão, você precisa ser renovado. No corpo, na alma e no espírito.